skate, flip, nose, wheelie. Underground. Tirem as crianças, a máfia em atividade. Jogando game, smoking training. Passamos da primeira fase. O chefão que nos aguarde. Viver momentos em segundos. Traçar os planos para dominar o mundo. Não quero bolso gordo de cifrão. Só o necessário pra não ter que acordar 6:30 pro trabalho. Olha que louco, meu patrão não me entende nem um pouco. Imagina a situação quando ele souber que o meu plano é ouro. Perreco aqui jaz, os moleques tão bem sagaz. O nível é hard, não ajo por impulso nem por necessidade. Instinto primata da rua, pilacagem. Grafiteiros, rimadores, skatistas. Quem é, quem não é ficar na espreita? Quem é, quem não é ficar na espreita? Quem é, quem não é? Sem muleta, sem tropeçar, sem vacilar. A máfia ainda house, what the fuck, yeah. Sem muleta, sem tropeçar, sem vacilar. A máfia ainda house, what the fuck, yeah. Sem muleta, sem tropeçar, sem vacilar. A máfia ainda house, what the fuck, yeah. Sem muleta, sem tropeçar, sem vacilar. A máfia ainda house, what the fuck, yeah. Conquistamos respeito pelo que somos e não pelo que aponta. Sonho grande, eu quero que vocês se fodam. Um foco pros playboy, um salve pros rueiros. Já dizia, sabotagem é compromisso e não é viagem. É compromisso, não é viagem. Ainda não encontrei nenhuma que me case. Então tô pra viver estilo Arabian Shake. Uma house gigante com muitas mulheres. Cerveja e whisky à vontade. Sabe o que é isso, playboy? Eu acho que você não sabe. Acho que falta pilacagem.